também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Você pode até gostar de outro rapaz que me dê amor, carinho e muito mais. Porém, mais do que eu, ninguém vai dar. Até o infinito vou buscar. E então eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Toda minha vida eu já te dei, e agora já não sei o que vou fazer. Se te perder, eu morrerei. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Na sequência, as sete melhores. Música 1. Você e eu e a paixão. Dois corpos num só coração. Pra cima! Rainha! Eu te prometo uma noite inesquecível. Depois de te perder, foi bom te encontrar e reviver do jeito certo a nossa história. Tem o brilho do amor dentro do seu olhar. Um jantar à luz de velas, beijo com sabor de mel. E um final de noite na suíte master de um hotel. E a gente tá se amando como nunca se amou. E a gente tá gostando como nunca se gostou. Seu beijo quente tá me levando pro céu. E a gente tá se amando como nunca se amou. E a gente tá gostando como nunca se gostou. Seu beijo quente tá me levando pro céu. Na suíte master de um hotel. Você e eu e a paixão. Dois corpos num só coração. Dá-lhe, Rainha! E pra cantar Suíte Master com Rainha Musical, tem Porto do Som e Banda Passarela. Valeu, Rainha! Valeu, Rainha! Eu te prometo uma noite inesquecível. Depois de te perder, foi bom te encontrar e reviver do jeito certo a nossa história. Ver o brilho do amor dentro do seu olhar. Um jantar à luz de velas, beijos com sabor de mel. E o final de noite na suíte master de um hotel. E a gente tá se amando como nunca se amou. E a gente tá gostando como nunca se gostou. Seu beijo quente tá me levando pro céu. E a gente tá se amando como nunca se amou. E a gente tá gostando como nunca se gostou. Seu beijo quente tá me levando pro céu. Na suíte master de um hotel. Você e eu e a paixão. Dois corpos num só coração. Fique ligado, as sete melhores volta a qualquer momento. Só aqui, na sua rádio.